anda para a frente e para trás. Quando eu a vejo, já não sei se sou capaz. Bem me dizia a minha avó para eu lembrar: haja cabeça que eu pula para sentar. Para a frente, para trás. Para a frente, para trás. Para a frente, para trás. Mas quando a vida me leva para trás, reza o satanás, mal olhado tipo a pisa de ananás. Ponho a cara à frente e saco de trás. Renova a chacrar, boa e vinho e caneca no meu jazz. Isto é de lutar, cansa aliás. Haja paciência, matura rapaz. Só mesmo em cartaz, filme ou série não me satisfaz. Nem me digas que não sou capaz. Nem venhas ao fim, tenho noção. Cidades, vilas, ruelas a transbordar de cor. Sente-se o cheiro, a magia misturado com amor. É no inverno à lareira, com a família inteira, onde há o maior valor. Vamos todos dar as mãos, vamos todos cantar esta canção, pois o amor que a gente dá é o que aquece o nosso coração. Pode mudar se a gente amar. Já é tempo de acreditar em cada um de nós, nos pais, nos filhos e nos avós. Em cada canto a esperança vai brilhar. Beijos e abraços são tão bons de dar. E não pode esquecer os amigos que estão sempre lá para te aquecer. Magia do amor aquece a alma mesmo quando está frio. Maravilhoso é o brilho dos olhos de uma criança. Vamos todos dar as mãos, vamos todos cantar esta canção, pois o amor que a gente dá é o que aquece o nosso coração. Olá, caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arconciel. Aqui na vossa companhia, o programa do Telefone Toca, isso até às 12h30. É o que aquece o nosso coração. o amor que a gente dá que aquece o nosso coração, é bem verdade. Vamos lá então aquecer o coração de todos vocês com música portuguesa até às 12h30. Então desde já espero que estejam todos bem dispostos aí desse lado. Como vem sendo habitual aqui no programa, muita, muita música e também esperamos pelos vossos telefonemas para todas as vossas mensagens do dia de aniversários ou simplesmente para dizer um bom dia e escolher uma música. Muito obrigado ao Sr. António Fortes, esteve aqui com o seu Cantar do Galo. Ele hoje parece que não cantou muito cedo, mas esteve aqui presente, é o que conta. Um ótimo domingo para ele e toda a sua família. Tenho-te de curadinho, por isso vou chamar alguém que me faça companhia no nosso cantinho. Eu faço tudo para tu ficares contente, só que eu não estava a contar com tanta gente. Vá lá, amor, eu sei que tu tens talega. Eu trouxe uma amiga e o nome dela é Rebeca. Agora tenho que me reorganizar. Vim parar aqui ao meio e não sei para onde me virar. É uma para a esquerda, outra para a direita. O corpo quer, mas o coração não aceita. Vem, meu amor, experimenta só uma vez e vais ver logo que três é a conta que Deus fez. Ai, ai, ai, onde é que eles querem ir? Gostam de multiplicar, mas nem sabem dividir. É demais. É o que fiz aqui a Cláudia Pascoal, Mike e a Rebeca. Continuamos aqui com grandes vozes desta vez. Vem aí mudar a canção e tem aqui vários artistas da música portuguesa. Marilise, Bárbara Tinoco, Carlão, Cláudia Pascoal, Diogo Pissarra, Yolanda, Luís Trangancheiro, Niema, Paulo de Carvalho e Simone de Oliveira. Grandes vozes, ouçam, isto é mesmo para ouvir. A agressão a mim não me convém. Eu não quero ver roubada a inocência de alguém. O racismo a mim não me convém. Porque não quero ser mais nem menos que ninguém. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu gosto de acreditar que é possível mudar e ver o amor a vencer. Ai, ai, ai.

Ele chama-se Luís Tringancheiro e Salvador Sobral. Imagina a cara dela. Ui. De acácias amarelas, já imaginei o plano. Quando entrar pela janela, imagina a cara dela. Levei duas semanadas e fui ter com a dona Dora, que garante que as acácias, entre as mil e uma flores, são de muita eficácia no que respeita aos amores. Diz que flores são como flechas, imagino a cara dela. Duas rosas nas bochechas e eu de acácias amarelas, a entrar pela janela, imagina a cara dela. Que aquilo na janela, dois vultos em contra-luz, não é só a sombra dela, não foi isto que eu supus. Imagino a minha cara, minha nossa, meu Jesus. Vou ter com a dona Dores, vou pedir o meu dinheiro, vou amaldiçoar as flores e deitá-las no bueiro. Imagina a minha cara, sei o cara a brincadeira, sei o cara a brincadeira. Imagina a minha cara, duas rosas nas bochechas, um buraco na carteira, um ramo na sarjeta, dona Dores ali sem jeito. E tudo tão de repente, que se ela imaginasse, imagina a cara dela. E esta música é especialmente, foi-nos especialmente pedida do José, que deseja um Feliz Natal a todos os ouvintes da Rádio Arconcel e também para a sua família, um Feliz, Feliz Natal. Também um ano que vem para aí, que seja um ano feliz, cheio de saúde. Um grande abraço para ti, José. Mas que injustiça, meu Deus. Numa casa portuguesa, ocasiões. só mais uma vez. Esta casa está vazia, a cama tão fria, vou enlouquecer. Tu estás em tudo que eu vejo, e o gosto doce do teu beijo está na minha boca e na unção. Ainda está no espelho, o teu cheiro no meu travesseiro. Esta minha vida está sem paz. Difícil a saudade que chega quando o amor vai embora. O coração da gente chora, chora, chora. Chega quando o amor vai embora. O coração da gente chora, chora, chora. Ribeiro aqui com este novo título, Tromba de Loureiro. Espero que tenha sido do vosso agrado. E agora vamos para a festa. É isso mesmo. Vamos lá fazer a festa com quem? E Helena Correia, uma artista que vocês conhecem todos muito bem. São exatamente 10 horas e 46 minutos. É o programa do Telefone Toca que lhe está fazendo companhia neste domingo, um bocadinho frio. Se ainda está em casa, deixe estar ao quentinho e ouvir a Rádio Arc-en-Ciel, a única sinfonia onde pode ouvir música portuguesa aqui em Orleans. Ele só quer ficar na internet, fim de semana sempre a navegar. Ele só quer ficar na internet, nem um beijinho ele vai me dar. Ele só quer ficar na internet, isso é um vício, uma tentação. Só uma noitinha desliga a net, ele só quer a festa no colchão. Só uma noitinha desliga a net. Não se esqueça, dê um beijinho e faça sempre cumprimentos, hein? À sua amada. Então por hoje deixe lá o internet de lado, ouça a Rádio Arc-en-Ciel, pode ser no net, mas não é preciso andar lá a mexer nos botões só uma vez, depois deixa estar e assim a sua amada fica mais feliz, é o que diz aqui a música. Acabou, o que é bom acaba depressa. Foi então a Helena Correia. E agora vem aí o grupo Gente K, Meu Amor Eterno. E esta música foi nos pedida do senhor, de Monsieur Alvaro, por sa maman, sa belle-mère e sa femme, Luisa, que lhe très fort. On écoute. Queria que um dia queria ver criação de poesia, autoria escrita por minha mão. Pois já em criança a criatividade havia tão crescida e via que teria toda a sua apreciação. Sempre foi ela o agasalho da noite fria e quem pouco teria para me dar o que queria bem. Mas fazia o que podia e em troca só pedia para me ouvir cada dia dizer bom dia, mãe. Olha para mim agora, tens aqui todo o respeito de um filho que embora não tenha sido perfeito, eu sei que outrora prometi ser o desfecho, tu sei que te adora. Oh mãe, eu juro que fiz de tudo para vir a ser um. Oh mãe, oh mãe,

escondidos nós entramos no farol. Nossa história de amor começou a florescer. Caminhamos pela orla ao pôr do sol, mãos dadas sentindo o amor crescer. Escondidos nós entramos no farol. Nossa história de amor começou a florescer. Trocamos segredos sob o céu estrelado. Eu disse que amo. O sol é testemunha do que vejo. Ela passa e meu coração incendeia, ardendo no fogo do desejo. Trocamos segredos sob o céu estrelado. Eu disse eu te amo e ela respondeu igual. Nosso primeiro beijo ficou tão marcado. Foi como um sonho que se tornou real. A lua espelhada no manto do oceano nos envolve num abraço prateado. Desenho um coração, escrevo eu te amo. A onda leva ao teu coração o meu recado. Construímos castelos na areia macia, rindo enquanto a maré vem derrubar. Mas o que é nosso tempo não esvazia. O nosso amor é a rocha à beira-mar. Teu sorriso ilumina a noite estrelada, como um farol guiando meu coração. Teu toque me aquece de madrugada, um sol que nasce na nossa canção. Oh, beira-mar, onde ela passeia, o sol é testemunha do que vejo. Ela passa e meu coração incendeia, ardendo no fogo do desejo. Agora estamos aqui juntos e felizes, com o mar ao fundo e a lua no espaço. Nossa história de amor criando raízes na beira-mar, deixando o nosso. Olá de novo, ainda estou aqui à tua espera. Pois soube-me pouco o tanto de amor que te dei sem defesas. Já não és o meu sossego nas minhas manhãs mais longas. Nós já fomos um segredo e agora nem sei onde anda. Então vou alimentando a esperança de que voltes, porque ainda custa aceitar que a vida mude e menos custa afastar. Que este amor não me torne ateu. Sou a dor e a tristeza que espera por quem me esqueceu. Ai, quem me esqueceu. Então vou alimentando a esperança de que voltes, porque ainda custa aceitar que a vida muda e menos custa afastar. Que na tua rua agora eu passo sem parar. vou mandar umas mensagens para te ver. Oh meu amor, eu não te consigo esquecer. Estaríamos toda a manhã a ouvir assim esta música. Ivo Lucas e Nuninho Navarro, aqui Custa Aceitar. Podem ligar para o 0238 43 48 00. Nosso amigo animador Jerome já está aqui. Alguns já está aqui há um momento. Está a trabalhar, mas ele brevemente vai vir ao telefone. Então não se esqueça, liga. Estou a morrer de saudades. Por favor, manda localização. Eu preciso te encontrar para me redimir das palavras duras que usei na discussão. Eu disse coisas que nem sentia. Eu sei que as desculpas não curam feridas. É, oui, il est là, notre ami Jérôme. Bonjour. Ouais. Ouais, le froid, ça pique. Le froid, ça fait mal. Ouais, ça fait un petit moment quand même que t'es là. Ouais, pas trop. Bonjour, ça va bien? Ça va, ça va. C'est vrai. Chaudement. On est tout empailleté là ici. Ouais, c'est Noël. Hein. Il y a des paillettes partout. Il y a des voilà, c'est Noël. Les studios ont mis leur habit de Noël. Dans 9 jours, hein, c'est le, le réveillon. Ouais, ça y est, t'es prêt? Oh, moi, je suis toujours prêt. C'est pas les fêtes que je préfère. Ah, bah, moi, c'est tout ce que je déteste. Non, j'aime pas. Et je crois qu'en plus, en échangeant avec les gens, de plus en plus de personnes n'aiment de moins en moins les fêtes de fin d'année. Disons, il manque toujours quelqu'un. Ou qui est parti, ou ouais. Et puis, je pense que c'est. Enfin, moi, c'est pas forcément toujours ça. C'est tout ce contexte-là de. Il faut faire tout un patate-caisse pour finalement pour passer un petit cadeau. Ouais. Maintenant, on se fait des cadeaux toute l'année, il faut dire ce qui est vrai. C'est ça. Maintenant, on mange bien toute l'année, heureusement. Oui. Et puis, on n'a pas besoin de ça pour faire la fête. Voilà. On n'a pas besoin du 31 décembre pour faire la fête. Enfin, la plupart des gens. Oui, effectivement. C'est pas. Enfin, il y a des gens avec qui. Enfin, il y a forcément dans certaines familles, c'est plus compliqué que d'autres, mais. Heureusement, on n'attend pas le 31 décembre pour faire la fête. Heureusement, on profite de la vie et il faut profiter de la vie. Donc voilà, mais en tout cas, c'est aussi un moment pour faire la fête et pour passer de bons moments. Donc voilà, dans quelques jours, c'est la fin de l'année 2024. T'as regardé Miss France hier soir? Même non, pas. J'ai regardé Sporting qui a gagné 3-2. D'accord. voilà, ben, moi j'ai mis. Mais il y a toute une poule, c'est qui Miss? J'ai vu, c'est Miss Guadeloupe, Martinique. Ouais, Martinique. Ouais, Martinique. J'ai vu ce matin, et effectivement, il y a une polémique parce qu'elle a 34 ans et que ouais, je ne sais quoi. Elle a déjà un certain âge. C'était une des plus belles pour moi parce que j'ai déjà vu des émissions. J'ai pas regardé, mais j'ai vu ce matin sur les actualités que, effectivement, ça fait déjà polémique puisqu'elle a 34 ans. Alors c'est vrai que c'est pas habituel, mais. Ouais, d'habitude, c'est des jeunes. De 20, 25 ans, ouais. Et là, donc 34 ans. Comme Martinique, quoi, l'âge, ça les conserve, cheveux, hein. Les cheveux courts, encore une fois, j'ai vu une photo. Les cheveux courts, encore une fois, parce que l'année dernière, la Miss France de l'année dernière avait les cheveux courts, ça avait fait polémique également. Voilà, bah écoutez, c'est comme ça, elle est là pour un an, et puis, écoute, si ça peut faire de. Du bien. du bien pour. Si ça peut faire réduire les prix pour aller en Martinique, hein, pourquoi pas, écoute, peut-être qu'il y aura. Il y a la chaleur là-haut. Exactement, c'est là il faudrait aller. Il y a le soleil, la mer. C'est là il faudrait aller maintenant. Les cocotiers. Ouais. On continue en musique. Je sais pas ce qu'on écoutait. On écoute Matias Damasio. Ah ok. Pour ti amor. Até os deuses te aplaudem. Eu sei que aqui o sortudo sou eu. Te amo. Vivo de peito cheio. Falta-me um parafuso. Eu assumo é que tu e a loucura têm o mesmo perfume. Sou maluco, sou doente, sou um louco, sou é por ti, amor. Sou maluco, sou doente, sou um louco, sou é por ti, amor. Sou maluco, sou doente, sou um louco, sou é por ti. E assim acabou. E agora mais uma dupla. Michael Carreira com Ciro. Ok, je ne connais pas. On écoute Ma chérie, c'est ça? C'est une chanson en français? Non, ça. Ok, il y a quelques. On écoute. Ma chérie, écoute. Vou rentrer chardonnays. Por favor, desculpa. Si je parle en français. Eu já estou a trocar as línguas, mas a tua não troco por nada. Talvez essa seja a minha sina, ser romântico na hora errada. Vou cantar alto para ti. Temos a lua de vela, amor. Toco a corda na guitarra, porque eu já tenho um poema. Se ouvir as palavras aparecem em mim. Toco o acorde na guitarra, porque eu já tenho um poema. Se ouvir as lágrimas, as palavras aparecem em mim. Trazes no bico água para mim. Provo do veneno que me deixa preso a ti. É que eu sinto-me indefeso aos teus sinais, e apenas já não tarda. Fico nesse teu feitiço quando és vício para cuidar. Toco a corda na guitarra, porque eu já tenho um poema. Se ouvir as lágrimas das palavras, aparece a janela. Toco a corda na guitarra. À janela, toco a corda na guitarra. Porque eu já tenho um poema. Se ouvir as lágrimas das palavras, aparece à janela. Yeah. Et on continue avec la musique. On va écouter Anna Bacalhau com Claudia Pascoal. Império ou fim? Sabes o que é um império? Não? La bière. Fim. Ah ouais. C'est la bière, là, ouais, vous voyez ça, côté alcool. Ok. Alors, c'est la bataille. Enfin, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu. Non. C'est entre le nord et le sud, les mots qui sont différents. Ah, ok. Il y a une espèce de bataille. Oui, entre... c'est un peu comme le chocolat, le pain au chocolat, la chocolatine. Voilà. Là, France, ok. Mais là, il y a plein de mots qui sont. Ok. Qualquer sotaque, isto não é um ataque, mas tens falta de noção. E depois diz: para não ser de surpresa, eu te planto às 18 para marcar a reunião. Olha quem fala, tu dizes à minha beira, com pronúncia da Ribeira, quando estás ao pé de mim. Dizes: pega em vez de toma, dizes: bufa em vez de sopra. Olha, e anda, gola e alta e coisa assim. Imperial é fino, ténis é sapatilha, bica é cimbalina, chicle é pastilha, luqueta é cadeado e capuz, carapuço, estrugido é refogado, chapéu de chuva é chus, se trolha é pedreiro, o moeiro é sarjeta, se tem a frigideira e cabido é cruzeta. Já ouvi várias vezes. Tira o tênis do sofá. Lisboeta como letras, tira o para dizer pouco. Diz, ouviste, é muito louca, assim não dá. Tretas para ti, mãe, tem cinco letras. Dizer como é o cúmulo e tu sabes que assim é. Tu dizes teste, eu tampa, eu digo coxa. E tu manca e quando dizes toque, te lagoé. Imperial é fim, tênis é sapatilha, bica é cimbalina, chicle é pastilha, luqueta é cadeado e capuz, carapuço, estrugido é refogado, chapéu de chuva é chuço, cedrolho é pedreiro, bueiro é sarjeta, sapé é frigideira e cabide é cruzeta. Contigo tão vira tom, contigo são vira som e depois bom vira pão. Para mim o ver ir a ver, para ti Lisboa é com E, ouve lá e então. Ouve, não sou eu que faltou, toda a gente me entende, não é meu defeito. Se eu falo por ti, meu direito, se o teu ouvido é mau, o meu sotaque é perfeito. Se digo fala bem, é para que tu seas meiguinha, como eu sou também, no meu jeito a facinha. E quando eu digo venha, tu te diz a pavis, eu até te falo bem, só é pena não me ouvires. E quando eu digo venha, tu te diz a pavis, eu até te falo bem, só é pena não me ouvires. Chanson de Chris Rivel, Linda Morena. Ça a été demandé d'un fidèle auditeur, Jérôme, pour sa maman, pour toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Un très bon dimanche. On écoute Linda Morena, Chris Rivel. Do rio, perto do mar, tenho lá meu amor, não o posso deixar. A beirinha do rio, perto do mar.

nouveautés sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. C'est Kim Reis qui a fait la musique et la parole. Ah oui, bah ça, ça on va voir. Et je trouve que ça y va comme deux gouttes d'eau. Ah bon? Eu sou a Sônia Costa e a todos venho saudar. Foi a voz que Deus me deu, a minha vida é cantar. O nosso Kim Barreiras ofereceu esta cantiga. Vou lembrá-la certamente para o resto da minha vida. Até mudei de nome e toda a gente. Faz. De cima, de lado. Okay. Bem alegre, estás a boa disposição aqui. Sônia Costa. Ela que habitualmente canta outras músicas assim, mais pop. D'accord. Eh bien, écoute, c'est une découverte, Sônia Costa. 02 38 43 48 00, allez-y, vous pouvez. Et... vous devez même. Oui, et on continue avec Ruben Rodrigues. Quem não arrisca, não. Tisca. Eu vou fazer de tudo para estar nos braços dela, porque quem não arrisca, ai não te tisca. Eu fui ao baile para arranjar uma miúda. Estava sozinho e não tinha companhia. Quando cheguei havia tanta mulher linda, mas a que mais me agradou foi a Maria. Juro que hoje vou tentar falar com ela e lhe pedir para me dar um pé de dança. E no escurinho, entre beijos e amassos, vamos dançar, porque esta noite é uma criança. Eu vou ganhar coragem para dançar com ela, porque quem não arrisca não petisca. Eu vou fazer de tudo para estar nos braços dela, porque quem não arrisca, ai não petisca. baile para arranjar uma miúda. Estava sozinho, sem ninguém para dançar. Quando cheguei havia tanta mulher linda, mas a Maria me encantou com o seu olhar. Juro que hoje vou tentar falar com ela e lhe pedir para me dar um pé de dança. E no escurinho, entre beijos e amassos, vamos dançar, porque esta noite é uma criança. Eu vou ganhar coragem para dançar com ela, porque quem não arrisca, não petisca. Eu vou fazer de tudo para estar nos braços dela, porque quem não arrisca, ai não petisca. Fazer de tudo para estar nos braços dela, porque quem não arrisca, ai não petisca. Eu vou ganhar coragem para dançar com ela, porque quem não arrisca, não petisca. Eu vou fazer de tudo para estar nos braços dela, porque quem não arrisca, ai não petisca. Então aqui esteve este jovem talento da música portuguesa, Ruben Rodrigues. Agora vem aí o Príncipe Tuga, que esteve aqui na festa do Santos Populares há 2 anos, se não me engano. Ah, projeto, como se não sabe. Nova máquina. Côté de la justice, on manie l'art du jogo du pau. On fait la fête avec tous nos amis. Souvent on nous prend pour des sauvages, mais on est fiers que tout le monde dise. Et qu'on va venir et forte. Esta frase aux meus amigos, e ouvi-la nunca se canse. E toda a gente agora diz. E qu'on va venir et forte. Larissa Rosinha, on écoute. C'est un nouveau titre. D'accord, on écoute. Symbole magique, la goma on voûte et ouais t'as vu les formes. J'fais genre, j'la cala même pas jolie petite gare, ça c'est pied tous les hommes. Elle m'a piqué son regard en dit non, elle me rend animal, ouais. Rosigne, rosigne, au bout de mar, un acamel ou chien. Rosigne, oui, de tiemar, de dia au sol, de noite au luar. N'acamel ou chien, ou chien, la caminha. Eu hei de tiemar, rominha, rosigne. Rosigne, rosigne. S'en fout du midi, bah ouais l'histoire est folle. Le jean est mou, les ficelles à la taille et mon cardio s'affole. Fuck ma vie d'avant, j'ai rangé le chrome et tu connais les bails. Rosigne, rosigne, au voti un marin à camanouchin. Oh mine, rosigne, oui de tiemar. De dia au sol, de noite au luar. Na camanouchin, nouchin, na camine. Et oui de tiemar, rominha, rosigne. Rosigne, rosigne. Está aqui com este novo tema. Agora vem aí o Cris Ribeiro e a sua chula. Vamos virar. agora vamos ouvir uma voz que penso eu que todos os portugueses gostam. É a voz de Bárbara Bandeira. Bárbara Bandeira, ela que ganhou o prémio de melhor intérprete portuguesa 2024. Ah, ok. Ganhou, e vamos ouvir isto, que foi gravado em live. Ok. Aqui tu não sais, vai acabar sempre por doer mais, e já nem isso eu posso mudar. Não sei quanto tempo demora para esquecer a solidão que tu deixaste à minha porta ao levares o meu coração. Escondes o que queres dizer só pelo medo de me ver sofrer, mas não dá. E nada nos une, só nos mantém, e tudo muda, nós mudamos também. E talvez amor seja assim, mas tudo o que eu quis para mim já não. Se eu fico daqui, tu não sei, vai acabar sempre por doer mais, e já nem isso eu posso mudar. Diz-me se vais ou não vais, nem sei se ligo ou deixo passar, e espero que seja tempo a curar. Já nem isso eu posso mudar. Acorda-me, o tempo que passou por mim fez calar a minha voz. Foi contigo que aprendi o que é amar alguém a sós. Sonhos que desperdicei, as canções que eu não cantei por ficar. E nada nos une, só nos mantém, e tudo muda, nós mudamos também. E talvez o amor seja assim, mas tudo o que eu quis para mim já não. Onde vais? Que se eu fico daqui, tu não sais, vai acabar sempre por doer mais, e já nem isso eu posso mudar. Diz-me se vais ou não vais, nem sei se ligo ou deixo passar, e espero que seja o tempo a curar, que já nem isso eu posso mudar. Acorda-me, mas se esta canção foi feita para ti, talvez isso mude o que ainda não vivi. Então diz-me se vais ou não vais, nem sei se ligo ou deixo passar, espero que seja o tempo a curar, que já nem isso eu posso mudar. Acorda-me quando acabar. Onde vais?

Non. D'accord. Alors, c'est son compagnon plus son fiole. Et après, il y a un pompier de Braga qui est mieux se rajouter qu'à 10%. Enfin, il y a toute une polémique. Ah, ok, d'accord. Les ragots. Bon, s'ils ne savent pas quoi en faire. Hein. Ah, ils peuvent. Ok, on écoute un Mingerrosing. C'est une personne qui s'appelle Sam, de zone de Vienne de Castel d'Alvarin, je crois. Et elle souhaite un bon dimanche à toutes les personnes qui sont de cette région, de Fougin et Vienne de Castel. Voilà, à tous un très bon dimanche, sans oublier toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel, tous les auditeurs. Je crois que c'est un groupe de Arco de Valves qui va nous entendre. On écoute. Ça fait du bien d'aller chercher un peu nos racines. Hein. Ah, ça fait partie, voilà. Oui. Maintenant, le Père Noël arrive bientôt. C'est vrai, ouais, il devrait passer. Est-ce qu'il va passer? Bah, écoute, je sais pas. Hein. Je suis pas parfait, hein, c'est sûr. T'as déjà fait ta lettre au Père Noël, en tout cas. J'ai tout fait, tout ce qu'il fallait. Bon. Voilà. On écoute Pine Town. On écoute. Kimberley, oh là là. Veillez, hein. Pine Town. Hoje é noite de consoada, traz prendas para todos. Para o velhinho nunca traz nada, sou o avô da família, estimado mas carente. Vou pedir ao Pai Natal que me traga um presente. Sim, o pedido de Kim Barreiros. D'accord. On continue avec José de Amelio, Tu es o que eu quero, c'est ça? Exactement. C'est ma préférée de son dernier album. C'est ce que j'allais dire, c'est une nouvelle chanson. Tu não prendes o cabelo, eu gosto de solto vê-lo, pois te fica muito bem quando nele dá o vento. Que lindo é o teu cabelo, que chega até à cintura e vai adornar teu corpo, realçando tua formosura. Tu és a mulher que eu sonhei, tu és a que me sabe namorar. Minha vida só existes tu, e quando te tenho a ti, a ninguém mais quero amar. Tu és a mulher que eu sonhei, tu és a que me sabe namorar. Minha vida só existes tu, e quando te tenho a ti, a ninguém mais quero amar. Passas pela rua, sente inveja uma das flores, só para ver a tua cara debruçada na janela. Que cara linda é a tua, bonita como nenhuma. Por nada quero perder-te, essa é minha maior fortuna. Tu és a mulher que eu sonhei, tu és a que me sabe namorar. Minha vida só existes tu, e quando te tenho aqui, a ninguém mais quero amar. Tu és a mulher que eu sonhei, tu és a que me sabe namorar. Minha vida só existes tu, e quando te tenho aqui, a ninguém mais quero amar. Tu és a mulher que eu sonhei, tu és a que me sabe namorar. Minha vida só existes tu, e quando te tenho a ti, a ninguém mais quero amar. Tu és a mulher que eu sonhei, tu és a que me sabe namorar. Minha vida só existes tu, e quando te tenho a ti, a ninguém mais quero amar. Tu és a mulher que eu sonhei, tu és a que me sabe namorar. Minha vida só existes tu, e quando te tenho aqui, a ninguém mais quero amar. Estamos quase na reta final do programa de Telefone Toca. Já são 12 horas e 17 minutos. Oui, Nicolas Ligera, déjà depuis un petit moment. Impulse, tout à l'heure. Daqui a pouco vou dar uma pranchada, que me diz aqui o... A Rosinha. Depois tens de me dar a pranchada. O homem muda da água para o vinho, parece que é tudo a despachar, e depois segue o seu caminho. Ele diz-me sempre o mesmo: meu amor, isto foi a brincar. Mas a brincar sabemos que sou eu quem acaba por levar. À noite em casa nem me procura para saber se estou bem ou não. Ignora-me completamente, até me faz impressão. Meu amor, de dia dá-me uma pranchada, depois à noite não se passa nada. Meu amor, de dia dá-me uma pranchada, depois à noite não se passa nada. Meu amor, de dia dá-me uma pranchada, depois à noite. Nada meiga. Nada à noite. Dia pranchada, de noite não há nada. Continuamos. Outro registro. Agora é um petit balade. Si, tu connais. Ah, bon. D'accord. Tu la chantes, je crois. Precisamos conversar. Sei que a verdade pode me... Ah, c'est non, je connais là. Pas, je connais pas, mais je vais découvrir. C'est celle qui chante. Señoritas. Kevin Klein. Ah oui, ok. Je me suis trompé de chanson, je croyais que c'était l'autre. Mais bon, on écoute. Assim tão distante, mas olha só, a verdade veio com sabão em pó. Essa cueca branca cabe em bem, que eu só vi quando deixaste para lavar. Pode magoar, mas preferi ouvir-te dizer do que ter que ver para crer. Não tem mais romance aquele amor fulminante. Eu já desconfiava ver-te assim tão distante, mas olha só, a verdade veio com sabão em pó. Essa cueca branca Calvin Klein que eu só vi quando deixaste para lavar, com quem estás usando ela? Comigo só usas as velhas. Essa cueca branca Calvin Klein que eu só vi quando deixaste para lavar, com quem estás usando ela? que é velhas. Tem que levar sempre as cuecas velhas, senão olha, está perdido o homem. C'est ça. Tu vois, j'ai confondu avec Carla Blondi. Oui. Je sais plus le titre. Já é de manhã. Já é de manhã. Nilinho Vaz Maia, lui fait un succès, hein, il remplit toutes les salles. Oui, juste chatiade. Yeah! Hoje estou chateado. Fez mal de mim. Fui mal interpretado. Não, eu não, não sou assim. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu quero viver contigo, mas tu és má para mim. Eu sou o teu amigo, mas tu és má para mim. Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Minha mãe, minha mãe, juro se fiz mal a alguém. Tu és louca da cabeça. Queria que fosse sincera. Minha mãe, juro se fiz mal a alguém. Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Hoje estou chateado. Mal de mim, fui mal interpretado. Não, eu não, não sou assim. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu quero viver contigo, mas tu és má para mim. Eu sou o teu amigo, mas tu és má para mim. Minha mãe, juro se fiz mal a alguém. Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe, juro se fiz mal a alguém. Il en a des belles. Nininho Vaz Maia, hoje estou chateado. Même son dernier album, on le passe pas trop, mais il y a des belles chansons. Écoutez. J'écoute pas forcément. Enfin, ouais, j'écoute pas. J'écoute pas de musique en ce moment. J'écoute beaucoup la radio, enfin, les radios info, plus que de la musique. Ouais. Ben, on se vient, voilà. Et puis, en trottinette, c'est compliqué. Il faut faire attention à ce qu'on fait hein, sur la route. C'est ça, c'est ça. Et là, on écoute Kalem. Kalem, Alice. Je ne connais pas non plus, tu vois. Je suis pas à la page. Hein. Je suis pas à la page des musiques. Mais si, mais si. Apenas a vontade de descobrir aonde a felicidade está. Cabeza mundo. Quero beijar tua boca última vez. Voilà. Calem à bientôt sur Orléans, je crois. Hein. Mois de mars, j'ai vu ça. Mois de mars, ils sont aux Zéniths d'Orléans, effectivement. Calem, Alice, et on va se quitter. Avec. C'est l'heure de l'apéro. C'est ça. J'ai faim, j'ai pas mangé ce matin, j'ai faim. Voilà, je vais. Leandro, Acredito in me. C'est sa dernière chanson, et c'est avec cette musique qu'on va laisser nos auditeurs. Avec Nicolas. Un bon dimanche, profitez bien de cette journée qui n'est pas pluvieuse, un peu froide, mais pas pluvieuse. Donc, restez à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. resposta é não. Beijas-me com frieza, abraças-me sem coração. Vou me libertar, fugir de ti. Sem exagerar, vou-te dizer bem devagarinho que é para tu entender. Sorriso, se queres gaita no peito, dá-me cá o teu sorriso. tudo é mentira. Dizes que é belo e perfeito, tudo é mentira. Adormeci, mas eu confesso que só vejo mentiras, mentiras. Voilà donc, bien, bonjour à tous, il est midi 43 minutes, voilà donc, bien,